abre meus olhos para ver algo do bem que tens pra mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte, enfim. Quero silente sim ficar, dê meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá meu bom Jesus, abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim.